Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Alguém cometeu um erro e caiu na miséria? Uma pessoa que te fez mal no passado tropeçou e caiu no chão? Aquele malfeitor foi pego na corrente da vida e ficou à beira da morte. O que você vai fazer? Vai cantar o cântico da justiça, do homem, e louvar a Deus pela vingança. Vai dizer, aleluia, aquele miserável agora vai pagar o que fez. Irmãos, eu preciso dizer que aos olhos de Deus nunca existiu um justo sequer neste mundo além de Jesus. Todos, sem exceção a não ser o Senhor, nascem incorrigíveis pecadores incrédulos e merecedores do inferno. Eu e você nascemos assim, e até hoje continuamos pecando das mais vergonhosas maneiras e até em coisas que nem sabemos. E só o sangue de Jesus pela misericórdia de Deus nos mantém vivos e nos salva. Então, se Deus tem misericórdia de mim e de você todos os dias, mil vezes em cada dia, de onde vamos tomar o lugar que pertence a Deus e levantarmos o dedo como juízes sobre o próximo, seja quem for? Irmão A, se você foi salvo, você tem o Espírito Santo, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. E tem mais, você é um vencedor, e não um derrotado. Então, seja a imagem de Deus e reflita a sua glória na tua vida. Seja perdoador e tenha misericórdia das pessoas que pecam e caem, pois se pela graça de Deus você está em pé, é para que você seja instrumento dele para levantar as pessoas e lhes pregar o Evangelho, onde Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único justo que já existiu e que poderosamente pode salvar a todos os que se dispuserem para o aceitar. E não seja você braço do diabo para terminar de destruir os quebrantados, feridos e desamparados do mundo. De qualquer maneira, se existir alguém que realmente merecer qualquer tipo de juízo da parte de Deus, não cabe a mim nem a você levantar o dedo para julgar as coisas que só a eternidade tem competência para fazer. Perdoe, com discernimento e sabedoria, mas perdoe sempre que for possível. Aprenda a vencer o mal com o bem, com entendimento e consciência de fé. Decretos da Fé. Blogspot.com